Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda a emoção. A verdade é que eu sinto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. A emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem amou, que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Amo. E quando o desejo vem, o teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Alexandre Pires, não é um qualquer. Vão falar que é amor, vão jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, quem será que eu falei? Dá pra ver essa hora que o amor só se mede depois do prazer. No meu peito sempre uma saudade. Saudade. Tô pensando no teu jeito, eu amo de verdade. De verdade. E quando Deus te vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Que eu amo. Fica dentro do meu peito, dentro do meu sempre peito, uma saudade. Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade. Teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigado a vocês por esse carinho. E o mundo inteiro vai tomar conhecimento desse trabalho maravilhoso de Alexandre. Valeu, obrigado, banda. Obrigado a vocês.